6225, solo 52, libera a esquerda, chame solo em 1219. Solo 1.9625. Salvador, bom dia, eu vou 922, passando agora 200 para outro 50. controle Salvador, tá 3663. Prossiga. A intenção é, programando as órbitas aqui de 1 minuto e meio, a intenção é agora, após a aproximação da órbita, continuar a aproximação bem reduzida, e caso ainda não consiga se prever ainda que vai pousar antes, nós fazemos uma órbita lá em Simbra, no externo, se possível. Então, positivo, prossiga na chegada. Caso a pista não seja liberada, inicialmente fará órbita sobre Simbra, ok? A 2 mil pés. Afirmativo. Só para garantir então o controle, para a gente não estar gastando combustível a 2 mil pés aí configurado, a intenção então é, após essa órbita aqui, a gente faz mais uma órbita só padrão com perna de 1 minuto e segue na aproximação. Ok, ciente. Obrigado. Aqui é Papá, prossiga a 1000 pés, corredor forte. Em forma visual com aeródromo, vai que é papá. Salvador, cordial, bom dia. Este é o TAM 3304, entre na informação, Juliette. TAM 3304, chegada a Ponce, previsto espera em Ponce, a pistão no zero está fechada, previsto a aventura 116. Ok, vou programar espera em Ponce, obrigado. Correct, 390, and we do have delay. Descida 080, TAM 3663. 3663, desça para o 080. 080, grave. que está já ali em Monte ali, aguardar um zero abrir. Positivo. É, 090 bom nível pro senhor. 7-4, 120 decimal 3304. Reportarei, senhor. Ocean M-3-1-2, desça até o nível de voo 060 060, órbita prevista em ITAP. A pista 90 se encontra fechada, só confirmando a intenção de pouso. Bloqueado. O M-3-1-2, desça ao 060 e confirme sua intenção de pouso. Intenção de pouso é em Salvador. 1-0. Positivo, na 1-0. Desce ao 060, espera em Itap. Está mantendo 1-0, solicita manter 1-0 em off imagem. Gente, o 6312, mantendo órbita sobre Mare ao 1-0. O rumo de aproximação será a 065, o Oxandé 6312. Não confiou, o senhor está sendo transmitido junto com o aeronave, senhor. Poderia repetir para o 6312? Positivo, nível 150, espera em Mare. Afirmativo, 150, espera em Mare, pelo lado direito. De abandonar a órbita e pouso previsto agora para 1-1-1-7. Gente, o TAM 3663 prossegue descida até 4000, ajuste 1-0-8, seguindo o perfil da STAR. E estamos esperando a liberação. Caso negativo, a liberação da pista, o senhor efetuará órbita em Simbra. Positivo? Afirmativo. Órbita em Simbra, aguardando a liberação. Agora, tem condições de saber com o pessoal aí se eles vão liberar a tempo, conforme eu notando o horário? Ultimamente estão liberando bem aos 1-5 no meu, TAM 3663. Mas isso depende da infraero, a gente entra em coordenação com a torre aqui, a torre questiona a infraero. Ok, muito obrigado. Eu fico na sua escuta aí para qualquer coisa diferente do que está previsto, por gentileza. Gente, o 3663. Controle, voo 922. Você iniciou órbita agora sobre Mare, você já precisou de quantas órbitas para a gente? 922, teríamos o tempo. Temos previsto 11 minutos. 11 minutos de órbita, tá ok. Obrigado. Iniciou agora. Olha, 1922 não é a previsão de abertura, não. A abertura a gente sabe que é o Zuno 1-1-6. Essa tem a sequência do 1922. Positivo, o seu número 2, gol no 922. Bloqueado, tem a sequência do 1922 da aproximação? Gol no 922, o seu número 2. Ok, grato. Salvador Approach, Alfa número 6, Rastiz, gol 0. Under 610, calling Salvador. Affirmative, sir. Alpha Number Sierra 610, spoke 5572. Roger, under 610, descend to level 050 and runway 10 is closed. Confirm your intention to land. Sir, the intention is maintain for level 250 and call other VOR. Understand the runway 10 is open, 16. Runway 10 is closed. Até 2000 pés conforme o CV da carta, curva direita posta, saída Israel, transmissão laser, direto do bridge após 208, controle, 186, torre, 5571, não transponde, 3179. Afirmo, ONU 4 remoto, vai informar para o SPEC, reacionamento 3179, obrigado. Já sequenciando o seu para ser o número 2, para aproximar na pista no zero quando abrir. Prossegue TAP e órbita sobre TAP para o 92. Patrulha, bom dia, TAP 52, ONU 7. 5217, tem identificação, contato radar no nível 180, confirme a intenção de pouso. Confirme o número de pouso, Bruno Zero. O Bruno Zero, agora temos 6 aeronaves antes do senhor. Tá na rampa 17. Gente, proa da rotatória e reporte em Del descida. Controle de Salvador, é o 6312 da Oceania. O azul 91131. Se aceitar, só no 7. Terminando essa órbita, prosseguindo só no 7. Estamos em Mari. Qual o número de pouso seria o seu pouso na 17? Só no 7, o seu seria o número 1 para pouso, 6312. Prosseguindo a presente, então, conforme o senhor autorizar, para 17, 6312. Sente o 6312, o 6312, curva direita agora na proa 040, direita 040, descendo até o nível de voo 070. Direita proa 040, descendo até o 070, 6312. Vai descido, 5217. 5217, desça ao nível de voo 090. 490, mantendo a proa de Salvador. Afirmativo. Controle Salvador, iniciou órbita em Monfio, TAM 3304. Nós temos aqui um tempo de espera de aproximadamente 10 minutos. Gente, TAM 3304, grato. O 3663, nós programamos aqui uma órbita em Duna de 1 minuto para garantir aí a abertura, por gentileza. Tem alguma confirmação? O ainda para 16, o TAM 3663. 10 para 2000, ajuste 10 no 8. Ok, vamos descer para 2000. Vamos descer na órbita em Duna para os 2000, ok? Gente. O controle, desculpa, é o 6312 voltando. Se mantivermos a sequência para 10, seríamos qual o número de posto? Para 10, 6312. Para 10 seria o número 4, o 6312. Ok. Salvador, é o Mike com o Papá. 2 minutos para pouso, já com o aeroporto no visual, está mantendo o corredor interlado. Gente, Mike, é que papá, chama a torre 118 decimal 6. 118 decimal 6, grato. Só para informação, 3663 vai manter o embalte da órbita na 160 aqui, ok? Gente, 3663. Meu Mike, é que papá, prossiga. A de Aracaju, tá 2 minutos já com o aeródromo no visual. Solicita final para 17, vai pro pátio da DEI. Final do 17, reporte, o Mike é com o Papá, 140 graus, 109. Papá, reporte para a final 17. Volta, bom fim. Controle Salvador, bom dia, o Guardião 07. Guardião 07, condições visuais, prossegue, confirma a intenção. Rondina. Ciente, reporte visual, colocar de pouso. Forçará, 7. Ant 610, make hold over ETAP position on level 160. Ok, hold over ETAP position by level 160, Alpha Mercury Axis 10. Enquanto dormir, prossiga. É, por gentileza, eu estou em ordem sobre o Fabog no nível 270. O senhor podia me adiantar quanto tempo eu vou ter que ficar aqui para checar a autonomia, por favor? Web, o senhor é oitavo para pouso. E estamos ordenando as aeronaves aqui para pouso a partir das 1h30. Eu sei, estou sabendo. Então, eu sou o número 8 para pouso e vou ficar aqui. O senhor tem ideia de quanto tempo eu checar a autonomia? Se eu vou alternar, se eu continuo aqui, por favor? Acredito que mais cerca de 10 minutos a gente já está trazendo o pessoal para pouso. Até o pouso do senhor, 10 minutos. É só para checar com o senhor para ver o que eu ia fazer. Perguntaram a 37800, se eu não tenho condição de pousar na 17, eu vou aguardar o sequenciamento para 10. Obrigado aí, tá? Controle, quando o senhor tiver confirmação da pista liberada, o 3663 interrompe a órbita voando direto para o externo. 3663, estamos checando agora com a torre, aguarde um instante. Ok. Gente, repórter Ingressão Interlagos, Bravo Kilo Whisky. O TAM 3663 chama a final agora na frequência 119.8. 19.8, chamaremos. Final, controle de sinal Salvador, 3663, bom dia. 3663, continue na órbita, aguardando pista livre. Afirmativo. Na órbita que inserimos aqui, estamos com estimado de 1122 no pouso, considerando a abertura da pista 16. Caso liberem, nós temos, por gentileza, informar para formas o externo. Está autorizada para o ar externo, aguardando liberação da pista, mantendo 2000 pés. Afirmativo. A gente vai voar na proa de Duna inicialmente, então, aguardando essa liberação, tá ok? Porque se considerar uma remetida, meu combustível vai embora. Gente. Curva à direita na proa 065. Direita, proa 065, seja o 070, 63 ou 2800. Positivo, aguardando separação com o tráfego 2000 pés abaixo do Sion 737-800, aguardar cruzamento, desce para 3000 pés, 163 e 12, aguarde um instante. Aguardando o 070, 63 e 12. O trip cruza 120 por 90, senhor. Se o trip 5217 desce até o nível de voo 050. 47. Sion 07, prossiga. Sion 07, atente ao tráfego de um Echo Charlie 35 aproximando o farol da barra 500 pés. Você está livre a frequência, um bom dia, Mike Echo Papá. Pode prosseguir na... Vai interceptar a reposta estabilizada, a pista 10 está liberada. Ok, o 3663 está autorizado, aproximação, pista 10 liberada. Permanece em óbito, é o 922. Meia 312 chama final agora 118. 119.8. 198, 6312. Mike Eco Delta, controle. Atente ao Guardião 07. Virá efetuar um sobrevoo no farol da barra. O mesmo está mantendo 500 pés. Gente, Bravo Kilo Whisky. Whisky, faça um 360. Faça um 360 agora pela direita, por gentileza, Bravo Kilo Whisky. Tá 3663. 2862, muito obrigado, amigo, pela ajuda. Bom dia. Salvador 119.8. Vai prosseguir para 10, senhor. Vai prosseguir para 10. Cancela o pouso na 17 pro 63. Chama final agora 119.8. Sim. 1922 é pro ano de tarde. Gente, 1922 desce para 3000 pés. O ajuste é 10 18. 3.018, abandona a etapa Proxmare Duna. Afirmativo, intercepta a chegada Proxmare Duna. Etapa Duna, 922. O TAM 3304, o TAM 3304 intercepta agora a chegada na proa de Pelô, o TAM 3304. 3304, então na proa de Pelô da presença, após o rebloqueio de Monte Grado. 5217, de 6 para 5000. Gente, o 5217, aguarde. Gol no 922, chama final agora, frequência 119, decima 8. 098, obrigado. Pode descer o 3304? Controle, bom dia, gol 922, está deixando agora os 50 para 3000 pés, 28. Xenem 312, curva agora à direita para o 210. Direita para o 210, 6312. 1922, vetoração para sequenciamento, mantenha a presente proa descendo para 3000 pés. Confirma a presente proa, 060. Positivo, 060. 040, corrigindo. 040 para 3. 45 meses para a cidade de Maria. Eixo de aproximação, ok? Um pouquinho acima da rampa, mas estão sobrevoando no setor. Grato pela informação aí, 3663. Cruzeiro, primão. Companhia, você. Valeu, camarada. Sujo o tráfego à frente, muito próximo, ok? Ciente, 6312. 6312, curva, agora à direita, pro 240. Pro 240, 6312. Understand, clear the push and start up American 980, thank you. Over ETAP position, okay? One more holding over ETAP position, 10, 610. 2-8-0. Limite do 922 é o lock? 922 passando no localizador. Vai passar. Xenem 6310, curva à direita, proa 2355. 355 na proa, pro Xenem 6312, mantendo 2000 pés. 2000 pés. 3304. Bravo, que Luiz, que final com 97. Gente, bravo, que Luiz, que torre agora 118, decimal 6. 030, 6312. 8 e reduz a velocidade para aproximação 5217. Tiro para 1500, reduzindo 5217. Vai atingir o 050, TAM 3304. Gente, TAM 3304, desce para 4000 pés, ajuste no 098. No 098 para 4000 pés, 3304. O TRIP 5217 dá presente, um 360.